quer ou me namora ou cai fora. Pois eu tenho quem me quer. Eu já decidi que eu quero só você, mas se você me negar, eu vou fazer o quê? Vamos fazer igual um gato, começar em cima do muro, terminar no meio do mato. Vai um racional dessa, sai de cima do muro, para de negar. Eu quero só você, mas se você me negar,